Carta do Corpo Governante. Vocês devem ser instrutores. Hebreus 5:12. Pense nisso. Jeová, o maior instrutor do universo, nos convidou a ensinar as pessoas sobre Ele. Ensinar a verdade sobre Jeová na família, na congregação ou na pregação é algo muito especial e uma grande responsabilidade. Então, como podemos ser bons instrutores? O apóstolo Paulo nos deu a resposta. Ele escreveu a Timóteo: continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. E ele explicou por que isso era necessário. Fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. 1 Timóteo 4, 13 e 16. Levamos às pessoas uma mensagem que salva vidas. Então é importante melhorar sua leitura e seu jeito de ensinar. Esta publicação foi feita para ajudar você nisso. Veja algumas ajudas que ela tem. Em cada página, a figura da Bíblia indica o texto que serve de base para a lição ou que mostra como colocá-la em prática. Ao lado da figura da lâmpada, encontramos dicas de como aplicar o ponto estudado. Na pregação, o quadro azul tem sugestões específicas para a pregação. As outras sugestões podem ser usadas tanto na pregação como nas designações nas reuniões. Esta publicação vai ajudar você a ser um leitor e instrutor melhor. Mas nunca se esqueça de que Jeová é o grandioso instrutor. Isaías 30, 20. A nossa mensagem vem dele e é ele quem atrai as pessoas. João 6, 44. Por isso, sempre ore pedindo o Espírito Santo e use a Bíblia. Ajude as pessoas a ver o que Jeová pensa sobre um assunto em vez de dar sua opinião pessoal. Seu objetivo deve ser ajudar as pessoas a amar a Jeová de coração. Você foi convidado a realizar a tarefa mais importante que um ser humano pode receber: ensinar a verdade sobre Jeová. Se continuar a confiar na força que Deus fornece, você com certeza vai ser um bom instrutor. 1 Pedro 4:11. De seus amigos que servem junto com vocês, corpo governante das testemunhas de Jeová.